gostamos de jogar pelo seguro, gostamos de ter uma expectativa equilibrada e segura. Se me pergunta se eu estou confiante que vamos ter conseguido aqui organizar negócios, se calhar para o primeiro semestre de 2024, sim, pretendemos. Aliás, nós vimos à feira, a principal feira de Aveiro, precisamente para potenciar negócios para o ano seguinte. Aparece muito tipo de negócio, não só da construção, também pessoas que querem uma pintura, pessoas que querem fazer um muro, em que tentamos dar a resposta da melhor maneira. Muitas das vezes canalizamos para alguns colegas que temos mais vocacionados para essas soluções. No entanto, aparece muito. Posso dizer, o ano passado tivemos cerca de 150 contactos diretos e que foram contactados a posterior, e desenvolveu-se bastantes negócios desses contactos todos. E a nossa preocupação é acolher, contactar, dar resposta aos clientes e depois interagir da melhor forma. Por exemplo, nós tivemos um caso há um mês, fechámos um negócio que veio da feira do ano passado, em que os clientes, o ano passado, tiveram reunidos cá connosco, pensaram, analisaram, e passado um ano, viemos fechar um negócio connosco, chave na mão, iniciámos já o projeto, há a perspectiva que daqui a 8 meses esteja o projeto na rua, e portanto, isso para nós vale ouro. Não temos meta de vir para aqui. É, pá, de qualquer forma, é sempre uma atividade, a prospeção é sempre paciência, sim, não é? Sim. Faz parte, entrega flyers, entrega cartões, entrega balões, conversar, explicar o sistema mil e uma vez. Portanto, a não ser que seja um cliente que esteja mesmo determinado e rapidamente fazer obra. Normalmente, a maior parte dos clientes que vêm cá, os que estão determinados, tiram o contacto e mandam o que querem. Os que aparecem, que normalmente nos dão trabalho e que nos dão algum gozo até, e é essa parte de orientar. Orientar, explicar, porque eu acho que se nós dermos um bocadinho nós a cada um, todos contribuímos para que consigamos ter um bocadinho mais percepção das coisas, e acho que às vezes na construção o mais difícil é explicar as coisas, o procedimento. Por muito que a pessoa às vezes até diga assim, epa, é tanta coisa, não quero. Tudo bem, mas pelo menos sabe que para ter uma legalização é preciso este processo, este procedimento, este trabalho, e as pessoas dizem assim, epa, canseiro. Pronto, mas isso depois fica ao critério da pessoa decidir se avança ou não. Mas nós transmitimos a sabedoria que temos, o que fazemos, e da forma mais correta. Pois, obviamente, há clientes que avançam, há clientes que não avançam. Nós, no ano passado, posso dizer, de todos os contratos que tivemos, fechámos 5 contratos de construção chave na mão, ainda o ano passado, um já este ano. Fechámos 6 reabilitações completas e emulações de habitações na zona da Aveiro. E depois fechámos alguns negócios particulares, culturas, impermeabilizações, projetos de arquitetura, certificados energéticos, tratamentos de programa, pronto, alguns trabalhos singulares. Mas, portanto, para nós, foi um ano bom. A feira foi um ano bom. Se pretendo o mesmo quando passar, no mínimo, se o mínimo vier, já fico contente. Faço a intenção de estar sempre presente na feira, porque para nós é importante, na nossa feira do distrito, temos de estar presentes.